Boa tarde, o 6321, centro da informação, Tango está na posição 6 dúzia, autorização Brasília 360. Isso, né, 6321, informação Tango, um minuto para a cópia. Vai dando, obrigado. 6321 para táxi, temos 168 a bordo, temos um avião com 4. Tem uma autonomia? 4. Oceana 6315, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via pátio 1 e táxi Índia no ponto de espera torre 118, decimal 95, KNH 10019. 19 agora, ponto de espera 295, Oceana 6315, observando passagem da aeronave da companhia, ingresso de leste portão 9. Pode andar da companhia de leste, portão 09. Solo, Oceana 6142. Prossiga. Prossiga 4 para o pushback acionamento. Obrigado pela intercessão do Pestanha. Gente, só um minuto. Escuta. De pulso, seu chamado ingresso na terminal leve. Ao Leal, 1835 e posto seguro, 1935 e 1929, copiado Marinha 7073. Oceana 6142, autorizado para o estacionamento portão 4, chame táxi. Chamada táxi, ouça. Oceana 6321, pronto, cópia? Pronto, prossiga. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Desluno 7, nível 360. Decolagem na pista 10, curva direita, Arbor, Elefa. Transponder 5451, controle Salvador 120.8. Autorizado para 6360, decola da pista 10, curva direita, arbore elevo, transfundo 7545, transponder 208, controle 6321. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento 6321. Chamada para o estacionamento 6321. Tráfego Salvador, muito boa tarde, voo 207, informação Tango para Iel. Tango, meu, informação Tango, confirma se está sobre o voo. Gente, pronto, cópia. Autorizado, voo local Salvador, Salvador, o nome é Pés, decolagem da 17, coordenação com a torre, litoral sul. Transponder 0121, controle 120, decimal 8. Canar 6315, decolou os 40, chame controle 1208, boa tarde. 08, boa tarde. Meu cotejamento correto, confirme parte PV. 6315, 1515, passou 1500, não se escuta. Canair 6315, contato radar na decolagem, suba via saída da Elfa para nível 360. Via da Elfa 360, né? Salve, muito boa tarde, voo 2017, informação Tango Parelli Elfa. Voo 2017, Tango confere, aguarde as 10 para 4. Valeu. Salve, voo 6142 para o táxi, com 126 a bordo, nós estamos com 3 horas e 25, alternando Salvador. Oxa, 6142, táxi autorizado até o ponto de espera da 210, direita via Índia, ponto de espera Torre 1, 1-95, QNH 1-099. Gente, Índia 1895, muito obrigado. Patango X-Ray, Golf Sierra, confirme o horário do plano. 7073, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para autocoordenação. Bom voo. Bono 966, acena identificação via chegada Mário, deixa para nível de voo 050, ajuste no 019. 050, 1019. Está pronto. Leão no 42, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento 1-0, 110 graus, 149, Oceaner 6142. Alinha e decolar, Oceaner. 1208. É o controle, voo 2017. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, voo 2017. Chamaremos. Salvador, Salvador, boa tarde, o azul 4065, posição 3, informação tanto. ...4065, Tango confere, prepare a saída da Eulia da Motiva, aguardando o cópia. É o Lê da Morte, do Patrimento. Autorizado, reporte da interseção para a parte de encerrar o meu. E tem condições aí no pátio com segurança? Use fora do solo, vento 1-0 graus, 1-49, Charlie, encerra o meu. É, 1-4-2 iniciado. Livre decolagem. Charles Serra Romeu, já fora do solo, senhor. Bem, chave estado, mantendo o rumo do litoral, em direção ao litoral, aguarde transferência ao controle, Charles Serra Romeu. Aguardo transferência ao controle, senhor, obrigado. Quero sua decolagem aos 4-4. Na 6315, suba restrito ao nível de voo 340. 340, 6315. ...4065, copia? Prossiga, 4065. Autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, via Alberzilu 1-0, Cubá, via Alberzilu 1-6, segue conforme a rota do plano. Nível 340. Decolagem da pista 1-0, curva direita, da El Leda Motiva. Transponder 5452, controle Salvador 1-2-0-8. Sim, 340 para Serra Bravo, Quilo Papá. Decola a pista 10, curva direita, da El Leda Motiva. E o controle 120.8, 5452, eu dou 4065. Confirme a primeira aerovia. Uniforme Zulu 10. Planejamento correto, chame pronto para o estacionamento 4065. Tente, papapá, Charlie, Serra Romeu, mantenha-se em condições visuais 500 pés na linha do litoral, reporte no local de sobrevoo. Reporte no local de sobrevoo, senhor. Graças. Então, Serra Romeu, confirma o local de sobrevoo. É, Bahia Marina, só. Bem. Meu pátio e a pista que decola. Channel 6315, chame o centro Recife na frequência 1251, alternando 3395. 351, 3395, 6315. 0 até Taubaté, nível 380. Decolagem da pista no 0, curva direita, Dael, Leda, Motivan. Transponder 5471, controle Salvador 120, decimal 8. Dael, Leda, Motivan. Dael, transição Motivan. O 471. O 471. Pegou o servo, controle opera 120, decimal 8, já possui informação do POB? Sim, check, pegou o servo, chame a torre, 18, decimal 95, para acionamento, táxi, decolagem, ajuste de altímetro no 019. Controle 1, Sam 6142. Prossiga. Gentileza, preciso coordenar pro de Aracaju. Guarde coordenação, a Chanel 6142. Obrigado. Chanel 6142, autorizada pro do Romeu Fox 018. Pro do Romeu Fox 018, 6142. Liga Papa Romeu Bravo, Serra Serra. Serra, procede de Serra de Jota Brilhante para Salvador. Agora, sentido de corte, está no corredor forte. Bate 3 a bordo, mantendo 810. Acionado com 0135. Meio Papa Romeu Bravo, Serra Serra. Afirmativo. Papa Romeu Bravo, Serra Serra, mantenha-se em condições visuais 500 pés na linha do litoral, reporte no através de Interlagos. Vai reportar através de Interlagos, o Bravo Serra Serra. A 966, desça para 2000 pés, autorizado, ele é sexuído da pista no zero, reporte estabilizado. 2000 pés, Amarelo e LS. Romeu Bravo Sierra Serra, confirme se efetuou o plano de voo. Afirma, pelo Sara, para 1730. Cliente. Charlie Serra Romeu, mantendo-se em condições visuais. Confirma a atitude que está mantendo. Charlie Serra Romeu, informo que não recebo sua altimetria. Cheque o modo, Charlie. Charlie Serra Romeu, informo negativo, não recebo seu transponder. Azul 4462, essa é a identificação. Oceano R6142, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Ok, 12685, 12545. Afirmativo. Obrigado, Tereza. Azul 4462, contato radar 66 milhas. Sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 1970, voando coral após coral mare para interceptar a chegada, reposta com quantidade descida. Voo 1966, informo o Romeu 66, mantendo 500 pés no setor sudoeste de Duna, não irá interferir na sua aproximação. Temos um ticket. Salvador, o Ocean Air 6321 do Rio 6 para a Pushback. Autorizado, chame táxi 6321. Chama na táxi 6321. O Charlie Sierra Romeu, quando no farol da barra, autorizado no meu pé. Farol da barra, Charlie Sierra Romeu, confirme para regresso em Salvador, irá efetuar sobrevoo no farol da barra. Gente. Salvador, boa tarde. Informação Tango, voo 1967 para o Galeão. Boa tarde, voo 1967, formação de uniforme, hora certa 1754. Para o Galeão, Terra Bravo, Golfo Lima autorizado, via P9857 até Mouso, nível 360. Decolagem na pista 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5465, controle Salvador 1-20-8. Autorizado nível 360 Galeão, passando no câmbio 857 Monstro. Decolando da 10 curva direita, da Aldeia da Irume, 5465, controle 1-20-8. Confirme somente nível? 360. Cotejamento correto, gol 1967, chame pronto para o estacionamento. Chamado em pronto, cara. 666. Gol 1966, complete final do procedimento, ele é sexo e chame a torre na frequência 1-8-95. Deixa, Mara. Romeu, Bravo, Sierra, Serra, reporte buraquinho. Estamos através de Celeste, vai reportar buraquinho, o Bravo, Sierra, Serra. 4462 para descer. Azul 4462, desça para o nível de voo 050, o ajuste 1019. 0-0-0-0-0. Chamada de 4 minutos. Sierra Romeo, confirme a altimetria, não receba o modo Charlie. Sierra Romeo, Sérgio. Cliente. Papa Romeo, Bravo, Serra, Serra, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, grato, Serra, Serra. Salvador, muito boa tarde, esse é o Papa Romeo, Bravo, Serra, Serra. Bravo, Serra, Serra, torre Salvador. Está na vertical de Jauá, a direção é parte 4, senhor. Parte 4, sente. Abandone o litoral pela direita, prosseguindo para interceptar a final da pista no 7. Bravo, Serra, Serra, reporte passando aqui através norte da torre. Vai reportar no seu através norte. O senhor poderia, por gentileza, coordenar a condução para o terminal, para dois passageiros? Eu vou informar a infraero aqui. Muito grato, senhor. Serra Romeu, informo que receba a altimetria 1.100 pés. Estacionar 6314, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 060, ajuste 1019. Via mar 060-29. X-ray, Golfo Serra. Ok, 159 no POB, confere. Afirmou. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 e taxiway Índia, no ponto de espera torre 118.95, QNH 1019, 6321. 1019, parte, no ponto de espera 295 grados, uma boa tarde. Boa. Uniforme, Aracaju. 1884, uniforme, confere, autorizado, Serra Brava, Alfa Romeo, via Golf 677, nível 230. Decolagem pista no zero, curva esquerda, Pucajamo, Caju. Transponder 5472, controle em Salvador, 120, decimal 8. Bom, 824, Aracaju, autorizado, Golf 677, 230, de Paulo da Neve, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju, 5472, 208. 1208, controle, gol 1884, chame pronto, puxa acionamento. Devagar. Solo, gol 2017, puxa acionamento, botão 8. Matheus, sem restrição de velocidade, o azul 4462. Tá. Autorizado, chamaremos táxi. 4065, afirma após a Avianca, livre, puxa, chame táxi. Chamarei. Fala, gol 966, ligou? Ano 966, táxi de alto, chame antes da Juliette. Ah, frente da Juliette. Autorizado, reporte pelo controlado, vento 120 graus, 16 nós, ajuste no 09. Direto no 4, vai reportar no controlado, o Bravo Serra já. Torre Salvador, o chanel 321, se aproxima com a esperada no 0, pronto. 321, aliás, e manter a pista no 0. Aliás, e manter no 0, 321. Serra Romeu, agora no através do parque de Pituaçu. Ali Serra Romeu, chame torre, frequência 118, decimal 95. Chama agora a torre 118, 95. Obrigado, senhor. Bom trabalho. Papa Nova, Papa Charlie, Sierra Romeo. Amém. 2-1, decolagem 3-0, testando 0, vento 1-2-0, graus 16-9. Recebendo, decolagem 2-1. Torre Salvador, Papa, Papa Charlie, Sierra Romeo. Olha, Sierra Romeo, intenção, eu meto a direto? Como o senhor mandar, ou direto, ou posto pairado pela 35. Preferencialmente posto pairado na capinha 35 e seguir a baixa altura ainda, começar pela papá. Gente, não há tráfego próximo do aeródromo maior que proíba a aproximação direto para a EBTA, mas caso queira, 35 autorizado. É, como é que tá o vento, senhor? 1-1-0 graus com 15 nós. Então vou aproximar pela 35, senhor. Obrigado. Gente, 35 reporte na curta. Charlie, Sierra Romeo. Posicionar na curta, senhor, obrigado. Sierra Bravo, Romeo Papá, 4 horas de autonomia, 126 pessoas a bordo. Taxi autorizado, okay. Ponto de espera da piscina 0, direita via Índia, ponto de espera 2, 1-2 de espera 95, NH 1-0 no 9. 2-1-3-5, gente, obrigado. Decolada 02, chame controle frequência 1-2-0-8. 208, boa tarde. Controle Salvador, chame 6321, decolou, boa tarde. Chame 321, contato radar. Só desvia Arbor nível 360, testa vigilante. Arbor 360, 6321. Pate 1, detecta Índia, no ponto de espera 2-1-1-8-1-9-5, PNH 1-0-1-9. Ajuste o táxi Pate até a ponte espera da Índia, lá 6295-1-2017. Fala Salvador, fora pro Chubeca Tornamento, Gono 967, posição é aberta. Chame pro táxi 1967. Maria, para o táxi. Tá pronto. 4065, boa tarde, Léo, manter a pista no zero. Sim, manter no zero, 4067. Tem posição em aguarde, voo 984. Sim, está aguardo. É, graças, senhor. Toma na operada da na cabeceira 35. 314, desce a 3.000 pés, ajuste 1-0-1-9, a gente da restrição em TAP. 3.019, desce da restrição em TAP, P3. Táxi via Quebec, Mike na Lima. Na Lima, chame novamente o solo em 1-2-1-9 para cruzamento para a especial. Azul 4065, vento 1-0-0, 17-9, acorda autorizada, pista no zero. Laje autorizada na pista no zero, azul 4065. Se arrumeu agora aqui, parado na 35, segue a baixa altura, taxiando, se autorizado, ingresso pela rapazinha. Gente, está livre, até a EBTA, o Tchelo Serra Romeu, considero o solo 05, frequência livre estacionar, Tchelo Serra Romeu. 05, livre estacionar, obrigado, tchau, bom trabalho, até a próxima. É. Realizou ele é 7-8-0, São Francisco, 4-4-2. 4-6-2, compete a aproximação final, chame torre, 1-8-9-5. 18-9. Salvador, azul 4-4-6-2, final da 1-0. 4-4-6-2, seja do tráfego, pode marcar do externo com o cheque de trem. Vai reportar o marcador externo. Torre Salvador, boa tarde, gol 2-0-9-7, ponto de espera 1-0, pronto. 0-7, boa tarde, mantém o ponto de espera. Vai manter. Utilidade direto Elefa, o 6321. Autorizado Eletro, 6321. Muito obrigado. Azul 4065, decolado 06, chama o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, boa tarde. Ok, chama o controle, obrigado, boa tarde, Azul 4065. Good afternoon, Azul 4065, passing 1000. Azul 4065, climb to flight level 340, radar severe. Climb 340, request direct dial. Direct dial 4065. Exel, obrigado. Tech Voice. Tech Taxi, Engie Alpha, no ponto de espera 019, Torre 1, 1895, QNH 1019. QNH Alpha, comente 19, 9.0, 1995. Passamos com o Freigo Serra, segue a aeronave da Golf, Engie Alpha, no ponto de espera 019, Torre 1, 1895. QNH 1019. Tráfego nacional, MBR-190 da Azul, observa a passagem do tráfego após alinhar e manter. Salvador, gol 884. Um instante, e dois sinais conseguindo para o ponto de espera. Assim que as mesmas liberarem a retaguarda, utiliza o seu pushback no 021884. Sim, 1884. M627 para a ideal escopia? Consiga. Salvador Ilhéu, 240 autorizado, via Golf 677, de volta costume 0, primeira curva à direita, saída da El, Coral, 1208 controle, acione 5522 no transponder. 240, Golf 677, decola da 10, direita da El, Coral, controle sede 208, transponder 5522. Canal 1327, planejamento correto, no feedback, sendo a mesa do portão 11. Chama na sobre curiosidade esse plano que a empresa passa em Yankee. A empresa passa aí pra vocês, é plano Yankee? Firmo, plano Yankee. Ah, ok, obrigado. Paulo Salvador, Buenas Azul, 4462, virando na reta. 4462, segue via Alfa, Chimiante da Juliette. Alfa, essa é Juliette, 4462. O 1884, no portão 2, inicia de imediato, junto do táxi, 1884. Eu depois chamo para o táxi, por favor, 284. Oi, Salvador, boa tarde, 1967, ponto de espera da 190. 967, boa tarde, excelente, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. 314, complete a aproximação final, chame tudo, 18, decimal 95. Salvador, boa tarde, Sunéa 314, no localizador. Boa tarde, deixa eu olhar minha 324, tá avistando? Pode o externo baixar pra lá. 207, decolado ao Zulu, 1, chame controle, frequência 120, decimal 8, boa tarde. 208, Gono, 2017. Chaneme a 304, cheque o trem de pouso, pistão no zero, pouso autorizado, vento 1, 2, 0, 120 graus, com 16, 1, 6, 12 de nós, 16, 9. Obrigado, meu esposo, 304. 2017, contato radar na decolagem na saída da El, só do nível de voo 240, centro de vigilância. Gente, 2017. Posso mesmo ali em cima, antena 10. Pelo 738, acione identificação, deixa a via chegada a ponto para o nível de voo 050. Azul 4065, contact receive center, frequency 1251, disenable 133.95. 35133.95, have a good day, say 4065. Zero no sete da Volvo e Coral. Coral da presente, 2097. Para táxi 108, 2 horas recife. Autonomia? 2 horas, Gol 1884. Prezado táxi, linha Índia e Alfa, no ponte de Peredão 0, Torre 1, 1895, QNH 1019. Índia, Alfa, ponte de 0, 1895, Milidianava, Gol 1884. 14462, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 1884. Boa tarde, Fernando, é 314 na Foca. Fernando é 314, segue via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette. Batalha, sigo você após 800, vou olhar e manter, pista no zero. 967, Chequando Zulu, meia, achando controle, frequência 120, decimal 8, verdade. 208, graça, 97. Controle Salvador, boa tarde, zona 967. 967, contato radar na decolagem, sobe via da El para o 360, sobre sua vigilância. Da El 360, para o 967, ele é possível controlar de Irume? Sim. Controle de Irume? Retiro. Sempre vai manter a pressão. Controle, o voo 2017, solicita 180 como final. Eu mantenho 180, 2017. 180, 2017. Chegou Serra. Vento 120 graus, 179, ajuste de batida 019, decorte autorizado. Salvador 1884, ponto de espera pronto. 884, autorizado. Alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter na verba, Patanga, que chegou o CIA, declara zona 9. Chama o controle, frequência 1208, boa viagem. 208, boa viagem, boa trabalho, que chegou o CIA, obrigado. 1884, completar alinhamento, decolagem autorizada, vento 120, 120 graus, 169, 169. Livre decolagem da VR, boa noite, 84. CIA, 217, e procedimento, da 3217. Controle de Salvador, boa tarde, com a batalha de 100 gols, você decolou, passa com 3.700, vai. 4.000, mais 2, 0.097, gol, 709. 109, obrigado. Gol 2.097? 2.097, não acessou. Mas considere, gol 1.697. 1.967. Questão de frequência, você pode responder 5.060, nivelado no 070, confia? Negativo. Está passando uma centena, acionado 5465. Então verifique se eu transponde. Ele está me dando informação errada e agora só está descendo. Ok. Controle de Salvador, boa tarde, sua batalha de Seigol, Serra, decolou, passa 6060. É que Seigol, Serra, sobe para o nível de voo 380, na saída da El Vigilância. Da El Vigilância, Seigol, Serra. Controle ao voo 1967. Siga. Pode confirmar o código que o senhor está recebendo? 4060 e está nivelado no 070. O senhor não está recebendo 5465? Não, estou recebendo 5060. Aguarde, senhor. Visual, você está para descer direto 2000, 3217? Pode descer 2000 direto, 3217. Direto 2000, obrigado. Controle 1967 da Gol, pode confirmar agora? Mané, 5060. Esse é o 2 é o já, não? Afirmativo, vou chamar a identificação aí, confirma se vai ser o mesmo. Não, agora correlacionou, agora veio 5465, cruzando 118 em subida, confere? Afirmativo. Gente, agora tá normal. Gente, obrigado. Direita, corredor axé, 1208 controle, 0132 no transponder. Foi proa de Irume, restrito ao 340. Irume 340, agora 967. É que você ligou pro Serra, voe pro base. Sim, é Tenente, já presente. Pupave, Papa Negro, sem Golf Sierra. Gol 2097, mantém nível 180, serviço radar encerrado, a 10 milhas para a posição coral. Chame agora o controle Ilhéus, 1201 para instruções do seu posto. 2010, boa. Salvador, boa tarde, 1884, cruza 3000. 1884 da Gol, contato radar, saída Puca, sobe o nível de voo 230. Vigilância. 230, Puca, 1884. Sierra Livre, acionamento, chama pro táxi. Bono 738, completa a via, chegada a Bonf, 2 mil pés, autorizado aproximação final ILS da pista 1-0. SV, 2 mil pés, autorizado ILS da 1-0, Bonf 738. Gol 967, chama Centro Recife, 1251, alternativa no 3395. 251, 3395, Gol 967. Passando 2, estabilizado, visual na pista, 3217. 3217, complete a aproximação final, chame Torre no 8, decimal 95. 295, boa tarde. Tarde. X-Ray Golf Sierra, chama Centro Recife, 1251, alternativa 133, decimal 95. 1251, 3395, X-Ray Golf Sierra, bom trabalho. 3-0 graus, uma dúzia de nós, ajuste no 0, 1-9. Comer 19 é importar externo, 3-2-0-7. Passando Simbra, embaixo travado, até 3297. Fuso autorizado, pista no 0, vento 1-3, 0 graus, 1-2, nós. Teve ponto na 10, até 3297. Romeu, Sierra, Novembro e Vitor. Confirma o horário da OBD? Confirma o horário da OBD, Papa Romeu, Sierra, Novembro e Vitor? contabilizado o LS de Whisky da 101732. Repete 38, complete a aproximação final, chame torre, 118, decimal 95. 395. Gente, vitória da conquista, agora distante, copy. Barro Mil Grau, Serra, Serra, Ribeiro, está? Confirme o pátio. Serra, Nove Bebito. Pois não, Barro Mil Grau, Serra, Serra, Salvador para Serra, Juliette, November, Yankee, 500 pés, decolada 17. Lá à esquerda, litoral norte, 1208, controle, acione 0157 no transponder. Deixe acionamento táxi decolagem com a torre em 1895, Papai Romeu Bravo sem acesso. No solo 28, direita, Gale Verocho, no solo 219. 19. Deve ser a Serra, pátio 4, diversão, chama em táxi, decolagem. Alfa Juliette, 08, 327. Palmeu, hotel direto A. 738, cheque de direito pouso, vento 110 graus, 16. 162, de nosso, pouso autorizado. Baixada de travado, pousado, pouso 101738. Mantém a posição, Hotel Juliette Serra, 737 do Gol, já passou o marcador externo aí à direita, na final pista 10. Olá, meu Serra, não me bebida, prossiga. Está esperando chegar aqui no sistema, a ISR transmitiu, assim que chegar a gente chama para cópia, para Paulo meu Serra, não me bebida. Eu sou tudo 180 e reporte visual com o Alfa Serra 65 olhando para a Cicerona 7. Ok, então, por trás do Alfa Serra, decolagem autorizada direto, buraquinho, aguardando transações de comunicações, chama fora do solo 120 com 17, o Bravo Serra. Papai Romeu, até de Leite Serra, fica atento a possível esteira 737, Gol cruzou o eixo, quando o campo, decolagem autorizada, vento 120 graus, 1,62 de nós. No solo 3-2, direita, taxi, foco e trote, chama o solo 2-1, decimal 9. Direita, foco e trote, 2-1, 1-7-3-2. Papá, o meu bravo, Serra, Serra, decolando 3-2, assim que bloquear a praia de Buraquinho, chame controle, frequência 1-2-0, decimal 8. Sim, Buraquinho, 128, muito grato, senhor, bravo, Serra, Serra. Romeo, hotel Juliette Serra, declarado 32. Chame controle frequência 1208. 1208, Juliette Serra. Até logo. É. Controle o hotel Juliette Serra. Juliette Serra, prossiga. Aqui está o decolado, solicito da presença. Gente, vou direto Manati, reporte Livrando CTR. Direto Manati, reportar Livrando CTR, já temos que ir. 1038 na escuta do solo? Mano, 738 na escuta? Opa, na escuta aí. Pode chamar o solo, gentileza, em 1219. 1219, obrigado. Ligou 1738, livrou isso na alfa. 1738, segue via alfa, Juliette, botão 4. Alfa, Juliette, 4, ligou 1738. Fala, Romeu, Sierra 9 B20, confirme baixo 50 e pista que decola. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Bravo Sierra, Sierra. Bravo Sierra, Sierra, mantém as condições visuais via linha do litoral, é o ponto livrando do CTR. Vai reportar Librando, CA. Arbor, releva, após releva, DCT Oplos, após Oplos aí conforme. 1208, controle Salvador, e o transponder 5557. Correto, confio o PLB? Quero ser uma POV, acelerando por conta em risco, para o táxi, chame a torre em 1895, Papai Romeu CA 9 B20. Campina Grande, 370, nível autorizado, via Ampersand 1-0. Leval da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. 1-2-0, decimal 8, controle, 5545, transponder. Alternativa, então, 370 aprovado. Campina Grande, via Ampersand 1-0, pista 1-0, curva à esquerda, Puca e Zipar. 5545, transponder, 1-2-0-8.